Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de Director's Cut, desta vez moderado por mim, António Mendes, e comigo estão, como sempre, na mesa de controlos, Tiago Alves. Olá. Apreciem todos a mixagem de som que ele faz. Zica, zica, zica. Também comigo estão a Felipe Barroso. Olá. Olá, então, tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem, obrigado. Aqui o Pedro Aranha está comigo. Olá, boa tarde. E, finalmente, de novo, Duarte Mata. Passe. Ok, está bem, tudo bem. Vamos a notícias. Tararara, tararara, tararara, tararara. Sim, isto aqui é o separador. Bruno, muito pobrezinho. Esta crise chegou a todo lado. Sim, temos, é a única maneira de mudar as extravagâncias, é fazer separadores deste género. Primeiro vamos a começar por bater em Hollywood e nos executivos que querem a dinheiro, como fazemos de costume. Coisa rara. Piratas das Caraíbas 5. Quem quer ver mais a franchise a tirar-se ao chão e morrer e explodir, vai haver um Piratas das Caraíbas 5, sai em 2005 e vai ser escrito não pela dupla do Rossio e do Elliot, não estou a errar esse nome dele, mas pelo magnífico Jeff Nathanson, responsável por guiões tão bons como o de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal e Speed 2. Muito bom. Muitíssimo bom. Que bom. Mas pronto, enquanto isto fizer dinheiro, por acaso há a ver agora os valores do Box Office Mojo e o último custou 250 milhões a fazer e acabou por fazer 1 bilhão. Enquanto o pessoal for a ver, eles continuam a fazer, por muito mal que seja. Epá, eu vou-te dizer, eu gosto do... mesmo percebendo que os últimos dois filmes são piores do que o primeiro, eu gosto bastante da primeira trilogia. Eu gostei do final do primeiro. Sim. Depois estragaram... depois o quarto é uma porcaria de todo tamanho. Alguém daqui tem boas memórias de ver o Piratas das Caraíbas quando era puto? Só vi primeiro e gostei, mas não foi memorável. Mas eu sou da facção Otter, não sou da facção Hollywood, portanto... Então e tu, Tiago? Tu que escreveste Piratas das Carábias? Foi bater. Eu estou a contar com o corretor do Google para mim bater. Mas, pá, gostei do primeiro, gostei do segundo. O terceiro, pronto, mandou tudo abaixo. Não houve uma luta com o Kraken que eu estava à espera que acontecesse. Uma cena mais climática, mas gostei. Posso dizer que tenha odiado. Mas ainda assim tens uma luta no remoinho, já não é mau. Isso foi porreiro, vês? Isso foi porreiro. Acho que depois aquela historiazinha toda da personagem do Boom, que já nem lembro do nome, Will Turner. Pronto. Acho que eles querem voltar a isso, não sei. Não sei. Nem quero. Também não. Não tens Johnny Depp, desculpa. Aliás, eu não quero que seja feito o quinto filme, pá. Então não estou Johnny Depp. O quarto é mau demais. Isto é o Johnny Depp, pá. É isso mesmo, é que o quarto filme é só Johnny Depp, não é mau não. Sim, eu acho que também é esse o problema. Não. Nós precisávamos de ter alguém para fazer contraponto do Johnny Depp. Quero dizer, o máximo que nós tínhamos era aquela sereia e o padre. O romance mais insípido da nossa geração. Sim. Aquilo é realmente aquilo que se pode chamar insípido, meu Deus. Tristeza, pá. Pois, eu também concordo. Os três primeiros até gostei bastante, mas o quarto não. Já parece demasiado forçado. Tentarem ganhar uns copos. Também, em princípio, irá ser feito o Terminator 5 a caminho. Não se sabe se vai ser sequela, se vai ser prequela do Salvation. Ninguém sabe se vai tirar o Salvation para o lixo, que é onde ele deve estar. Mas, pelo menos, já se sabem quem é que são os escritores. São os meninos responsáveis por tais obras como Alexandre o Grande, de Oliver Stone, e Drive Angry, do Nicolas Cage. Aí. Epá, se for para fazer uma sequela do terceiro, eu percebo, porque aquilo não é para ser nenhuma obra clássica do cinema. Mas para estarem a fazer... Estás-me a dizer que o James Cameron, que trabalhou naquilo que nem um doido... É diferente. O terceiro é uma história completamente diferente. E o Salvation, então, ui. É que eu não tenho ponta por onde se pegue neste momento, porque o Salvation tem uma história que não chama muita atenção. E se for fazer uma sequela para o terceiro... É uma merda, podes dizer que é uma merda. Em linguagem fina é uma merda. E depois, se tu agora fores fazer outro filme em que o John Connor tem que fugir de um extraterrestre enquanto o Schwarzenegger o protege, é estúpido. É estúpido mandar-se um robô pela quarta vez atrás dele em vez de matar tipo o tio ou o avô. Ou... É a teimosia dos robôs, pá. E peraí, calma. Até em que ponto é que aquela série da Shadow Chronicles é que entra no meio disto tudo? Eu não sei se ainda faz parte da canon. Porque aí a contagem já vai a 17 robôs, incluindo a vocalista dos Garbage. Já tudo. A sério? A vocalista dos Garbage? A vocalista dos Garbage entrou no Sarah Connor Chronicles. A sério? Trava-línguas da tarde. Aquilo realmente é a mulher que é mais lixada à face da Terra por ter tido uma criança. Mas também ela é a rainha dos 300, portanto, aguenta-se bem. Aguenta-se bem à bronca. Estás a falar da série, não é? Sim, yeah. Estás a falar da série, não estás a falar da coisa. Nessa, é a mesma pessoa. É a mama também do Dread. Sim, são pessoas iguais. São pessoas iguais, completamente. A Warner Brothers quer fazer a Odisseia de Homero em ficção científica e vai ser produzida pelo tipo que fez os 10 coisas que odeio em ti. É parecido. Também tem ficção científica. Sim, como previa que o Heath Ledger ia ser um bom ator. E Joseph Gordon-Levitt. Epá, não sei o que é que sai daqui. Já é a segunda adaptação à ficção científica que nós temos. O Moby Dick também vai ser. E epá, não sei. Estragar a boa literatura, não é? Epá, não sei se é estragar. Às vezes as coisas podem funcionar. Tu mudas as coisas um bocadinho e elas funcionam. Eu, por aí, há uns mesitos atrás, vi um livro de poesia chamado War Music. Que pegava na Ilíada e tipo, tirava tudo o que pudesse colocar a ação naquela posição do tempo e basicamente ias pegar naqueles personagens naquela ação e contextualizar para qualquer guerra, para qualquer posição, para qualquer altura. Mas também é preciso dizer que a última vez que Hollywood se decidiu pegar em peças antigas e da Grécia Antiga, não sei quantos mais, saiu a Troia do Wolfgang Petersen. Pá, Troia sai para agora. O Wolfgang Petersen fez o Das Boot, mas pá, eu acho que merece levar chapadas na cara até as bochechas abanarem. Epá, sinceramente. Então agora vais ter extraterrestres a gritar: ninguém quer matar, ninguém quer matar. Não é bom? Ninguém me quer matar. Sim. Pá, pode ser. O isso espacial. Não sei onde é que eles vão arranjar as ovelhas espaciais, mas... Não há de ser nada. Falando em estragar a literatura, Abby Morgan, que é a escritora a Dama de Ferro e do Shame, se bem que o Shame basicamente não tinha guião, basicamente, escreveu uma adaptação do Taming of the Shrew, do Shakespeare. E o filme irá cantar já com a Anne Hathaway como Catarina, que é o papel principal. Cantar? Não. Cantar? Sim, vai cantar com a Catarina. Já até é porque este? Porquê? É desnecessário? Já cantou uma vez bem, não estraguem mais isso. Sim, mas o Taming of the Shrew não é um musical, pá. Está bem, mas é o Broadway de Shakespeare, é. Deve-se agora... Precisamos de alguém que cante. Anne Hathaway. Venha, Anne. Mas ela não vai cantar, pá. Ah, pensei que fosse, pronto. Sim. E atenção, o Taming of the Shrew... Isto está ligado com a notícia anterior porque o Taming of the Shrew foi refeito como um romance de escola no Ten Things I Hate About You. Padantes. Damos a volta. É, não é? Vai haver um reboot de Gremlins. Alguém se quer pronunciar? Não? Olha isso. Parece-me... Vamos lá ver, o que é que a gente consegue fazer aqui que dê algum dinheiro? Vamos lá procurar. Eu não sei se o Gremlins ainda consegue dar dinheiro. Depois, não sei que qual é a diferença, sério, não, qual é o interesse? Eu não qual sei. É o mercado que isso tem? Não, é a mania agora de eles estarem a fazer um reboot de todas as séries dos anos 80, não é? O Regresso ao Futuro já andou a falar disso há alguns anos. Depois também, há pouco tempo, tivemos o Karate Kid. Agora vamos para... O Karate Kid que não fazia Karate, não é? É o Kung Fu Kid. Exato. O Karate Kid que não fazia Karate. Pá, não sei, isso parece-me daquelas ideias alimentadas depois da meia-noite. Pá, não sei. Vão os Gremlins feitos a 3D, não vou ter uma grande piada. Era aquelas coisas muito cheesy que funcionavam bem nesses filmes antigos, mas agora não. Só sou o Christopher Nolan a fazer isso de forma gritty. O quê? Baseado na realidade. O quê? Como é que queres fazer um Gremlins baseado na realidade? Pá? Não sei, não sei. Quantas famílias não são destroçadas porque lhes enviam animais de estimação que na realidade são os Gremlins, pá. O senhor chinês deixou-os muito claro. Ele deixou as leis dos Gremlins bastante claras. Nada de alimentar depois da meia-noite e nada de banhos. Não parece um animal muito bom para ter em casa, pelo cheiro que deve ter, mas... Lava-se a língua como aos gatos. Eu nunca vi um Gremlin fazer isso em todos os nham, nham, nham, nham. Mas o segundo Gremlin é altamente. Ao menos sou eu que me lembro disso. Epá, eu já vi isto há tanto tempo. Eu recalquei ambos. Não recalques. A Gremlin tinha batom e estava vestido de mulher e cantava. Oh meu Deus, eu tinha recalcado isso. Não recalques. Aliás, essa Gremlin... como mulher, é igual ao William Dafoe quando está transvestido no Boondock Saints. Se vocês forem ver o Boondock Saints, o William Dafoe vestido de mulher é igual a essa Gremlin. Melhor comparação até a dita até agora neste programa. É mesmo. Por falar em remakes de coisas que estrearam nos anos 80, Ben-Hur. Eu sei que isto não é nos anos 80, isto é a piada. Vai haver um remake do Ben-Hur da MGM com mais Jesus, e o produtor é o tipo que fez a trilogia Múmia e as spin-offs Rei Escorpião. Quais são as hipóteses disto correr mal? Epá, o Ben-Hur CGI, eu não... a piada do Ben-Hur é mesmo aquela coisa super épica, 150 mil extras ou algo que foi, comprar da roupa tudo. Agora refazer isso é estragar um pouco. Epá, pode ser que isso passe ao lado. Isso chama-se o pessoal da Weta, o pessoal fez a cena do Senhor dos Anéis, usam um massivo, enchem aquilo de gente e está feito. É como os orques. Sim. Isso agora já não custa nada. Sim, assim realmente. Isso faz-me lembrar aquela razão magnífica. O programa estava a correr todo muito mal e o Peter Jackson estava... e os tipos estavam a fazer o programa, o Messi, pá, estavam a passar-se porque o programa estava mesmo a correr muito mal e não havia maneira de conseguir fazer aquilo correr bem. Porque toda a gente estava a desaparecer pelos bosques adentro e não sei o que. E o Peter Jackson, não, deixa estar, isto aqui são os tipos que... os desertores, pá. Olha isso é esperto. E entretanto está assim, tipo, metade do exército ataca, a outra metade está a fugir. É realístico. Sim. Realístico. Bastante. Então, mas desculpa lá, quem é que vai ser o ator do Ben-Hur? Ainda não sabe. Ainda não sabe. Só temos mesmo essa informação do gajo. Só sabe isso. O que é o Shia LaBeouf? Era giro o Shia LaBeouf com Ben-Hur. Um Ben-Hur on. Sim. É não, contra não. As dores de cabeça. Por acaso não sei quem é que poria num papel desses. Quem é que vai ser para o papel de Jesus? Não sei. O Jim Caviezel outra vez. Não, Mel Gibson. Sim, claro. Mas o Jesus nem sequer mostra a cara no primeiro filme do Ben-Hur. Achas que eles vão dar-se ao trabalho e contratar mesmo um ator conhecido? Não, desta vez aparece e tem mais... Vai ter mesmo? A não ser que seja tipo Deep Throat, porque... que ele esteja nas sombras a falar com ele. Porque aparentemente ele vai ter mais conversas com... Sim, o Jesus do Deep Throat. Realmente, onde é que passámos de um sítio para o outro? Então, é um informador do Ben-Hur. É assim que ele sabe como é que as coisas vão na Galileia. Não, mas eu estou a pensar assim, tipo... não sei se sabes a história do tipo que foi escolhido para fazer de Jesus no Ben-Hur de 59. Não conheço, partilha. Que basicamente foi descoberto por um caça-talentos numa discoteca e foi para fazer o papel de Ben-Hur por causa da sua cara. Uhum. Porque se parecia imenso com aqueles desenhos de Jesus Cristo que existem em qualquer igrejinha. E essa seria a cara do rapaz, como toda a gente pode comprovar pelo Ben-Hur. Que basicamente ele aparece em os pés e aparece o Zack Snyder quer fazer um filme do universo Star Wars, mas que não esteja ligado à trilogia. Boa sorte. Epá, eu ouvi dizer que isso é baseado nos 7 samurais com jedis e... eu normalmente sou um gajo que desculpa o Zack Snyder, mas Eu nem sei se isso é verdade ainda. Então, desculpa, porque... se tu desculpas o Sucker Punch, tu desculpas tudo. Pá, desculpa o Sucker Punch. Sucker Punch é o escapismo máximo do cinema. É o escapismo máximo. Não há nada que eu possa dizer de bom, de inteligente, de tu estás a ver o... original, nada. Mas, tu estás mas a ver escapismo... aquele quadro a que é o grito. Sim. Eras tu no cinema. Não, não, não, não foi no cinema, foi em casa. Menos mal, menos mal, menos pouposo. Foi no fim. No fim, eu estava literalmente assim. Eu, é dos poucos filmes em que eu realmente saí do coisa assim. Nem no desgraçado do Ghost Rider 2 eu fiz. Aconteceu uma coisa assim parecida. Mas no Sucker Punch foi assim. Tens que ver a versão estendida, vá. Que em vez de ter o Avis a Drug no fim, tem tipo mesmo um musical no meio. Porque tu adoras tanto essa música. Ui. Sucker Punch é o filme mais random que existe, talvez, não sei. É a mentalidade de videojogo. É a mentalidade de videojogo completo. Eu achei interessante. Quantos zombies de pilotar aviões, para mim, venha. Por que não? Por que não? Peter Aranha, tu que estás aí tão caladinho, diz-nos o que é que achas de qualquer uma destas notícias, qualquer uma delas que sejam. Não há notícias de filmes europeus? Vai haver mais à frente. O Eduardo está muito contente, quer muito. Não, deixa-me só fazer aqui uma questão. Mas a Guerra das Estrelas, eu sempre tive a noção que foi sempre baseada nos sete samurais. Mas desde o quarto episódio. Tens a coisa do aprendiz, mestre, a própria montagem do filme é reminiscente. É baseado num filme de samurais que é Viagem para o Ocidente, Journey to the West. Eu não sei qual é que é o nome em português certo, mas esse aí é o nome do filme. Então, mas este vai ser mesmo sete Jedi? Não sei, salvar talvez. Salvar uma aldeia e tudo. Uma aldeia ou um planeta, vá. Sim. Não é assim qualquer coisa assim. Não deve ser, tipo, tirado completamente dos sete samurais e enfiado no universo da Guerra das Estrelas. Mas se for, é uma coisa diferente. Eu vi um filme exatamente igual e onde estão espadas punham... Sim. Punham sabres de luz e está feito. Depois... Rei Liotta, O Mal do Spy Kids 4 e Juno Temple já estão no Sin City 2. O que é O Mal do Spy Kids 4? Jeremy Piven. Eu apenas referi-me a ele como O Mal do Spy Kids 4 porque eu não faço a mínima ideia quem é que seja o Jeremy Piven. O Jeremy Piven é o gajo... Fez umas comédias que eu lembro-me. Old School. É o gajo do ML2 With You, já não me... Que... Já não me lembro nada. Ron. Faz de Ron no ML2 With You. Estamos com o Spy Kids 4? Com cheiro e tudo? Eu não fui ver o Spy Kids 4. Eu mantive esse filme o mais afastado da minha pessoa possível. Ouvi dizer que trezandava. Sim. Quando o melhor filme da página dele, da IMDb, é aquele filme do Nicolas Cage em que ele troca de vida com um sem-abrigo. The Family Man, sim. Isso diz muito sobre o ator. Olha, o filme de Natal que nós não fomos, The Family Man. Obrigado, Sik. Estou às 7 vezes que eu vi. Não, que parece ele teve um pequeno papel em no hit Cidade Sobre Pressão. Que foi... Deixa cá ver. Será possível? Ele fez no hit Cidade Sobre Pressão o papel de... Rocha número 2. Espera aí. Outro leve. Hit... Director's Cut. Dr. Bob. Não, é mais conhecido por causa do Entourage, por causa da série. A série que tem um Aquaman no filme. Nós só vamos ver em 2015, se for. Sim. Então, mas há quantos anos é que se está a falar disso do Sin City 2? Eu acho que mesmo quando na altura aconteceu do primeiro já se estava a falar de uma sequela. Mas depois a cena ficou em águas de bacalhau. Então, não sim, sim, mas isso é porque sempre que estás a tratar de sequelas e tudo mais, aliás, de qualquer tipo de filme com o Rodriguez, nada é certo. Porque aquele tipo é, apesar de ter conseguido fazer o mariachi por qualquer coisa tipo $9,000, ele não é conhecido por ser a pessoa mais organizada em Hollywood. De maneira nenhuma. Ele está há quantos anos para fazer o Machete Kills? Sim, mas o Machete Kills... vá lá, o Machete saiu mais ou menos quando eu fui para aqui para o grupo de cinema. Não considero que seja assim tanto tempo como desde o Sin City. Sin City foi o quê? 2006? 2006, sim. É um bocadinho, vai. Portanto, vejam lá. Ok, finalmente, quem é que pediu? Quem é que pediu aqui? Quem é que pediu aqui uma notícia sobre o cinema europeu? Quem é que pediu? Quem é? Vamos ter uma notícia sobre cinema europeu. O Amalric, o Mathieu Amalric, vai substituir o Garrel como ator principal do Venus in Fur, do Polanski. Venus in Fur? Sim, sim. Nunca tinha ouvido falar. Yay! Basicamente, ao que parece, as gravações atrasaram-se e então o Louis Garrel, que supostamente iria fazer papel de um realizador que anda à procura de uma atriz para fazer um filme sobre o masoquismo. Uma área em que Polanski é um... Sim. O Garrel não pôde ir porque a gravação atrasou-se e basicamente o Amalric veio substituí-lo. E agora o filme vai ser rodado em francês, tem apenas duas pessoas. É só o... É o casting, não é? Basicamente é o casting da atriz. Sim, sim. É basicamente a sessão de casting da atriz em que basicamente ele está a queixar-se que todas as atrizes são fraquíssimas e não sei quantos mais e não têm ideia nenhuma sobre nada e não sei quantos mais e chega uma atriz que é desbocada, faz as coisas todas que quer, mas e o tipo que apenas a quer mandar embora, apenas a quer mandar embora, só que no fim acaba por não só dar-lhe papel como fazer o filme toda à maneira dela. Desde que eu não dei uma performance tão boa como a do Quantum of Solace. É um bom filme. Mas atenção, o Mathieu Amalric, quero dizer, ele entra em beat parts no Cosmópolis, Linhas do Wellington, não sei quantos mais, mas por exemplo no a Chicken with Plums ele está bom. Não vi. Não, ele não é um ator assim tão mau, pá. Não, eu não tinha nada para fazer no Quantum of Solace, não havia nada para fazer. O Quantum of Solace teve de ser escrito, de ser reescrito pelo realizador e pelo Daniel Craig a meio das filmagens, porque os guionistas estavam em greve. Viu-se o resultado. Correu bem, não correu? Pá, eu por acaso. Ao menos pode-se dizer que ao menos não é o Diamantes São Eternos. O que eu estava a dizer é que, por acaso, foi o filme que eu gostei mais desde o Daniel Craig, que começou a ser o James Bond. Vais levantar uma controvérsia aqui. Incluindo o Skyfall. Incluindo o Casino Royale. Acho que foi o pior dele. Desde que ele foi. É giro ver o Craig levar ali com o barrote nos... Então tu és daqueles gajos que gosta de mais ação nos Gears 7. Claro. É isso mesmo, por acaso é isso mesmo. É capaz de ser o motivo que eu gosto mais desse, mas... Não, eu conheço mais pessoal com a mesma opinião, que gostava mais, por exemplo, do Pierce Brosnan, como já estava na macacada mais... Nos tipos de filme, não do Pierce Brosnan como ator. No Die Another Day. Opa, houve a gente que eu conheço... É que ele aparece a surfar logo no... A surfar... Espera aí, calma. Ele aparece a surfar para dentro da Coreia do Norte. Ponto! A partir daqui, eu acho que... Eu já lembrava dessa parte. Tinha de haver alguém que olhei para o guião e disse... O quê? O James Bond surfou até à Coreia do Norte. Esse não é o da pista. Ponto! Esse não tem aquele da Ski, tem a avalanche da... É esse, não é? Espera, não. Espera aí, calma. Acho que não. Tem uma parte do gelo, mas não tem avalanche. Tem uma parte no gelo, sim. Mas não tem avalanche. Mas não tem avalanche. Ah, não tem. Mas há muita gente... Existe um satélite que lança um raio da morte e que vai a seguir o James Bond enquanto ele está no seu veículo anfíbio e ele lança-se de um iceberg com o paraquedas e não sei quantos mais. Existe uma onda gigante também que ele não surfa desta vez. E também existe um mau que tem diamantes encrustados na cara, porque sim, ao que parece na Coreia do Norte não existe qualquer tipo de cirurgião e acharam que ele ficava com um ar mais fixe e sinistro se continuasse lá com os diamantes. Lembra-te do Dentinhos também. Sim, está bem. Mas... Haverá vilão mais famoso na saga do Zé. Sim, está bem, ok, mas uma coisa é um tipo que tem dentes de coisa. Agora, outra coisa é apenas um tipo que tem diamantes na cara porque, olha, até fica fixe. Não servem de nada, apenas servem coisas. Olha, eu fui atacado por um tipo que tem diamantes na cara. Quantas pessoas é que têm diamantes encrustados na cara no mundo? É um bocadinho difícil. Dá mais uns anitos ao Lady Gaga, que a gente fala. Mas o bué da gente que não gostou do... Lady Gaga. Não gostou do Casino Royal, porque, por exemplo, quando a parte em que ele pega no carro e tu vais ver a perseguição e começa, é lá, agora é que vamos ter festa. E eu quando, sou o carro pessoas. Logo, quando o carro dá a reviravolta e que o para logo, sabe que eu, fosca-se para isto, o gajo está fazendo no carro e está bom. E o bué da gente não curtiu nada disso. Não, e depois ainda tem... E depois, a seguir à cena da tortura, ainda tens 10 minutos de nada. 10 minutos de nada! Eu fiquei tão aborrecido nessa parte. Isso é eu, hoje em dia, eu hoje em dia, eu já... Eu hoje em dia... Eu aprendi a aceitar aquilo. Mas quando eu estava no cinema e não sei quantos mais, e aquilo prolongou-se durante 10 minutos sem nada acontecer, pá, eu estava literalmente capaz de atirar qualquer coisa ao ecrã, pá. Porque tinhas começado com a cena, com uma das melhores cenas de ação que aparecem em qualquer filme do James Bond, que é a cena da perseguição, parkour. E depois acabas com 10 minutos de absolutamente nada. Isso é a parte que eles andam a passear e o pau a negra anda a olhar para eles e tu, quem é que é o gajo? Sim, sim. É aquele gajo ominoso que aparece, que já apareceu no início do filme e que parece também ter um olhar sinistro. Pô, vocês estão a falar mal do Casino Royal, mas foi muito melhor que o primeiro. A Bond Girl não era assim nada. Os filmes do 007 para mim me deixam pela Bond Girl mesmo. Estamos a falar de qual, afinal? Do Casino Royal. A Bond Girl. A Véspera Wind era porreira. Tanto era como Bond. Era fazer o papel, era a Véspera Wind. Sim, mas atenção. Estamos a referir-nos à Eva Green nos filmes ou à Eva Green fora dos filmes? Porque a Eva Green fora dos filmes é uma sombra do que é a Eva Green dentro dos filmes. A Eva Green, não sei o que é que se passa dentro daquela cabeça, ela acaba de sair dos filmes e deve achar que a Lady Gaga é conservadora na maneira de se vestir. Isto é uma conversa. Começa a põe em penteados de tal maneira fantásticos que fariam a minha a professora de catequese arrepiar-se toda. Fala, sinceramente, ela, de vez em quando parece que tem submarinos na cabeça. Eu não sei o que é que se passa na cabeça daquela Eva Green, mas pá, eu não acho que ela seja assim tão feia como isso tudo, mas fora do grande ecrã, meu Deus, as fotografias dela, eu não sei qual delas é que é a mais arrepiante a seguir à outra, pá. Eu literalmente podias fazer um filme de terror apenas mostrando passarelas, desfiles de passadeira vermelha com ela a passar, pá. É verdade ter só gás no programa de rádio. Para a semana compensa-se. Com mais gajos. Depois, J.J. Abrams quer adaptar a história do Lance Armstrong ao cinema. É pá, já sabemos o fim, pá. Spoilers. Mas perdes o drama dramatizado. Vê lá se isso impediu o Spielberg de fazer o Lincoln. Olha, e Zero Dark Thirty também. Que estava a dizer há bocado. Será que é desta que o Osama Bin Laden vai morrer? Osama. Espera 2 horas e meia para ver o final. Osama. Sim. Osama. Spoilers. Jack Reacher provavelmente não irá ter sequela. Quem é que está feliz com isto? Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Tadinho do Herzog. É, eu também não voltava. Já morreu logo no primeiro. Spoiler. Não, isto não é spoiler nenhum. Toda a gente sabe que ele morre. Rica, também a diga-se de passagem que o Herzog... Estar naquele filme e nada, aquilo é praticamente um cameo. Dizer, este é o pior vilão de todos os tempos e não sei quantos mais. E as pessoas todas, oh meu Deus, isto vai ser tão fantástico, vai ser tão fantástico. Nada, não acontece absolutamente nada. E que seja a cena. Diz lá outra vez o que é que ele diz que eu no outro programa da rádio? Siberia. Não, o Tiago é que sabe imitar. Siberia. É isto que ele faz durante o filme todo. Ah, e manda um gajo comer os dedos numa forma muito triste que parece aquele programa do... Como é que se chamava o programa do... Ponha, ponha, ponha, ponha, ponha. Como é que se chamava? Ah. Agora ou Nunca. Parece o Agora ou Nunca quando o gajo tem que comer os próprios dedos. É uma perda de tempo tremenda. Nope. Enfim. In Memoriams. Morreu primeiro o David R. Ellis, que nós já falámos no programa passado, mas queria que o Tiago ao menos tivesse hipótese de dizer uma coisa sobre o seu amado Snakes on the Plane. I've had it with these motherfucking deaths on these motherfucking movies! É só isto que eu tenho que dizer. Não vai haver Snakes on the Plane 2. Também não fazia sentido. Num barco, talvez. num avião já não. Seria como o Speed 2, só que é mais chato. Não. E também morreu Nagisa Oshima, o realizador do Império dos Sentidos, o Império da Paixão e o Império de Merry Christmas, Mr. Lawrence. O Império do Bowie. Alguém tem opiniões? Eu tenho. Eu tenho boas memórias do Império dos Sentidos. Nunca fechei tantas vezes o computador abruptamente quando estava a ver o filme. Pã! Não, mas foi bem. Ele também já andava doendo para aí desde os anos 90. Era uma questão de tempo. E somos todos uma questão de tempo. Isso. Ora bem dito, ora bem dito. Ah, fadista! Poético, poético. Finalmente, no festival de Sundance, já começaram, o festival de Sundance começou há pouco tempo. Até agora já saíram os filmes, já foram apresentados os filmes do Joseph Gordon-Levitt, o filme que ele foi fazer para recusar um papel no Django Unchained, que é o Don John Addiction, que ao que parece o Buzz diz que é tecnicamente bom, mas as audiências estão divididas, provavelmente porque o filme deve ser a mais secante ou não. O curioso que eu vi é que havia alguns conceitos machistas do filme que já não lembro ao Menino Jesus. Aquela conversa de... Ah, pronto, então estás a falar de alguém são. As comédias românticas são o porno das mulheres. Esse tipo de conversas que não sei se esse filme ainda consegue... Pode ser que tenha uma lição no final, mas o que eu percebi é que não havia muita substância no filme. O que se vê? Austin Land, produzido pela Stephanie Meyer, ao que parece é abismal. É normal. Uma coisa produzida pela senhora que nos trouxe o Twilight não surpreende ninguém. Before Midnight, do Richard Linklater, que é a conclusão da trilogia Before. Olha que eu já Before não Sunset, sei. Before eu já vi uma Sunrise. Crítica que evitava spoilers e eles não deixam muito claro se aquilo vai ficar por ali e se ainda fazem outros. Mas eu não quero esperar 9 anos, man. Mas, basicamente, ao que parece, as pessoas adoraram o Before Midnight e também gostaram bastante do Stoker, que é o filme do Chan Park-wook. Ou qual é que seja o nome dele? Literalmente. Sim. Eu acho que ele devia processar um certo site por estar a adaptar o seu apelido como nome. De qualquer das maneiras, a piada aqui é Wook. Ao que parece, esse filme também está bom, mas ainda falta saber dos biopics do Jobs, do Jobs, com o Ashton Kutcher a fazer de Steve Jobs. Deve ser espetacular. Sim, deve ser espetacularmente mau. Lovelace, com a Amanda Siegfried, não é assim, Tiago? Já há alguns clipes desse filme na net. Não sei o que pode ser daí. Kill Your Darlings, do Netflix. Não, o Kill Your Darlings é de outra pessoa. O Netflix, que é um dos escritores dos Descendentes, fez o... The Way Way Back, se não estou em erro. E finalmente o Mud, que estreou em Cannes no ano passado, mas até agora não foi lançado, e ao que parece foi o único filme americano que esteve em Cannes no ano passado que o júri gostou. Portanto, tenham esperança. Esquisito. Sim. Atenção, o Mud é do mesmo tipo que fez o Take Shelter. Enfim, é isto. E vamos falar de filmes que estrearam nos últimos tempos. Nomeadamente, quem é que daqui já viu Os Miseráveis? Para além de mim e do Tiago, nós já deixámos as nossas... O Aranha. O Aranha viu Os Miseráveis. O Spider-Man viu viu Os Miseráveis. Continuando. Peter Parker acha que Os Miseráveis demoraram... É um filme muito longo. E acho que podiam ter números musicais mais curtos. Mas pronto, lá está, é um musical. Aquilo começou por ser um livro do Victor Hugo, que foi adaptado para teatro e depois foi adaptado para musical. Musical esse francês, que depois foi adaptado para o mercado britânico e agora foi adaptado para filme. E agora adaptado para os meus pesadelos. E para os meus também. E... Com banda sonora de Russell Crowe. Jesus. Eles cantam todos muito bem, mas eu não tenho sensibilidade para musicais e acho que... São coisas de gaja. Também. E, bonito, e é muito pá, sentimental. És um insensível. Temos pena. Enquanto a partida eu tenho uma gaja interior que adora o Moulin Rouge aqui dentro. Se os médicos atirarem, tu morres, não é? Sim. Também foi ela que gostou de Cavalo de Guerra. Também parecia. I knew it. Depois estreou Flight com o avião a andar às rodas. Alguém viu? Não, ninguém viu. Não, porque está ninguém. Está na minha lista. Não, ninguém viu porque ninguém se interessa muito por ver este filme, tendo em conta que é a história de um tipo que estava bêbado e foi a pilotar um avião e salvou todas as pessoas de um desastre aéreo. E será que deve ir para a prisão por aportar a bêbado? Claro que não. Isto é um não problema. Continuando. Mas deve ser curioso ver o Robert Zemeckis a regressar ao fim de não sei quantos anos a fazer animação rasca, regressar a carne e osso, que era o que ele até fazia. Zemeckis foi o que nos trouxe o Regresso ao Futuro. Sim, voltar ao carne e osso que nos providenciou quem tramou o Roger Rabbit. Ou se por acaso o Zemeckis trabalhou mais em animação do que em coisa, agora que eu estou a pensar nisso. Sim, mas no entanto, onde é que ele se afundou? Foi em coisas. Realmente, ele. Não, já sei. Ele trabalhou no Mars Needs Moms. Bom, é bom esse, é bom. Ora bem, Silver Linings Playbook. Alguém viu o Silver Linings Playbook? Vi sim, senhora. Ok, eu também vi. Mais alguém? Não. Vendido? Não, mas fico satisfeito por o Robert De Niro estar nomeado ao fim de 20 e tal anos. Não, acho que é. Ok, adjudicado. Qual é que são as ideias? Epá. Talvez, tanto eu como... Como é que o rapaz se chama? O Bradley Cooper. Estão nomeados para coisas que não sei se merecem tanto estar nomeados, como depois de fazerem papéis tão maus, de repente um papel bom, mesmo bom. Síndrome de Jonah Hill. Parece espetacular. Pá, esta comédia romântica é boa, é de facto boa, mas não sei se é assim tão boa para estar nomeada para tanta coisa. A Tolkien... drama como comédia, como os gajos costumam fazer todos os anos. Pá, mas o filme de facto é bom. Jennifer Lawrence já nos habituou a fazer papéis espetaculares, acho, como Jennifer Lawrence is Jennifer Lawrence. A J.O., como o Will Ferrell se chamou nos Globos de Ouro. Pá, continua a fazer bons papéis. O Bradley Cooper é que de facto aqui começa a dar aquilo que realmente tem como ator e que os filmes que ele tem feito não puderam mostrar. Pá, e o filme funciona também muito bem. Também é porque, atenção, os filmes em que ele se mete normalmente são filmes muito fraquinhos. Eu tenho péssima gente, eu não sei qual agente deu. Despeçam imediatamente qualquer pessoa que vá fazer o The Word. Se calhar é o mesmo que tem o Nicolas Cage, não sei. Se calhar... não sei. As peças começam a se encaixar. Pá, olha, gostei de ver... Aliás, se não fosse pelo Hangover, eu acho que ele nem sequer tinha tido trabalho para fazer o A-Team e não sei quantos mais, pá. Com o que é que ele não deve receber só com o Hangover? Até o Chris Tucker tem aqui um bom papel. E engraçado. Epá, o Chris Tucker está tão gordo. O Chris Tucker está cheinho, tá. Mas também ele tem o quê? 50 anos já? Ou vai com 40 e tal? O quê? Ele está assim tão velho? Eu acho que sim. Eu acho que o Chris Tucker já vai para uns bons aninhos. Epá, meu Deus. Mas tem piada. Ao menos ele ainda tem piada. Epá, não, a sério. A última vez que eu o vi foi no quinto sentido. Foi no... Vai para 40. Quinto elemento, pá. Já está 40. Yeah. Elemento. Sim, fez 40 anos a 31 de agosto de 2012. Tem um ratio espetacular como ator em 40 anos, deve ter estado aí 5 filmes. Sim. É os Horas de Ponta e. É os Horas de Ponta, é o Jackie Brown. O Fifth Element. Sim, o Jackie Brown, sim. Realmente. Mas vá lá, ao menos é lembrado por todos esses filmes, não existe nenhum filme que ele tenha feito que ninguém se lembra. É a parte boa. Sim. Poucos, mas bons, não é assim? Bom, até que ponto é que os Rush Hours são bons ou não? Vamos lá ver. São interessantes. Bons, o primeiro não. É, a partir do segundo. Isso aí é a depreciação à Jackie Chan, não é? É. Não. Mas pronto, a parte do drama está muito porreira neste filme. Principalmente as interações entre o Robert De Niro e o Bradley Cooper. Já estamos a falar deles. Acho que funciona muito bem. Acho que toda a dinâmica pai-filho por acaso estava porreira. Pá, há certas coisas neste filme que não lembro muito bem ao Menino Jesus. Quando a personagem de Jennifer Lawrence entra lá em casa e dá uma chega ao Robert De Niro e explica-lhe tudo como é que a superstição dele de se vira contra si mesmo. Pá, essa cena estava brutal. Mas não sei, na realidade, se ele não... Quando ela começasse a falar, não dizia logo: epá, sai lá de casa, o que é que tu pensas que aqui estás a fazer? Mas como comédia funciona tudo e... A cena final também está porreira. Acho que o filme se encaixa todo muito bem. Não é nada de extraordinário, não, não reinventa a roda das comédias, mas acho que como filme e como comédia está bastante bom. Eu tenho de dizer que, pá, nos últimos 20 anos em que o Robert De Niro esteve a trabalhar e não sei quantos mais, fez filmes como O Hit, por exemplo, e não recebeu nem uma nomeação para o Oscar, nesse caso, agora que ele faz este papel, que nem sequer é assim uma coisa assim tão espetacular como isso tudo. Eu acho que, que esta nomeação é mais assim, tipo uma espécie de nomeação para prémio de carreira. Estás a ver? É assim, tipo, antes que este tipo fine, vamos dar-lhe mais uma nomeação para o Oscar. O ano passado fizeram com a Meryl Streep. Sim, está bem, mas atenção, calma. Não vamos estar a comparar o trabalho que fez o Robert De Niro aqui com o trabalho que fez a Meryl Streep no Iron Lady, pá. O Iron Lady é uma porcaria de um filme, mas a Meryl Streep, pá, fez uma interpretação genial. É mesmo uma das grandes interpretações, não só a nível dos últimos tempos, mas, pá, eu acho que é um dos papéis melhor encarnados por alguém de todo o sempre, pá. Acho que o De Niro não é... Aquilo é literalmente... Eu já comparei isto, eu volto a comparar, que ver o Iron Lady é como entrar no cassem e de repente deparar-se com o Vaticano. Que o filme todo é abaixo de zero. Mas a performance da Meryl Streep é impressionante, pá. Impressionante. Quanto ao Robert De Niro, pá, sim, ele está bom, ele está fixe. Mas, quer dizer, se é por isso que vão nomeá-lo ao Oscar, pá, também é mais ou menos como o Oscar do Hugh Jackman, pá. Humor de Deus. Ninguém viu o Bernie, pois não, com o Jack Black, não. Merece muito mais esse prémio do que o desgraçado do Hugh Jackman. E de qualquer das maneiras, eu acho que das duas melhores performances, para além do Robert De Niro, as melhores performances, a primeira é a Jennifer Lawrence, que está espetacular. É um papel que todas as raparigas que trabalham em cinema americano têm de fazer, mais tarde ou mais cedo, da rapariga que é independente e é problemática e não sei quantos mais, né, e que já está hiper usado. E no entanto, mais ou menos, só que um bocadinho mais a atirar para o negativo, só um bocadinho, sim. É um papel que todas as atrizes americanas, mais tarde ou mais cedo, vão interpretar. E, quer dizer, em termos de interpretação, a Jennifer Lawrence, epá, fantástica, na mousse. Entretanto, o desgraçado do Bradley Cooper, pá, eu literalmente fiquei impressionado, pá. Aquele tipo, neste filme, é um touro, pá. Vês o tipo a avançar, o tipo é elétrico neste filme, pá. Eu adorei ver o Bradley Cooper neste filme, pá. E eu não fazia a mínima ideia que ele pudesse fazer uma interpretação destas. E o que é fato é que sim, ele consegue fazer. E dou-lhe os parabéns por causa disso, porque eu fiquei literalmente impressionado, porque eu não estava assim à espera de muita coisa. Não é assim um grande elogio, mas mesmo assim, vá lá, faz... Tiro o meu chapéu ao Bradley Cooper. É melhor que nada. The Sessions, rapidamente. É muito piroso. É médio. O que vale é que a Ellen Hunt e o John Hawkes estão lá para melhorar um bocadinho a história, para melhorar um bocadinho o aspecto do filme, porque senão esse filme nem sequer era notado. Achas que o John Hawkes foi roubado? Pelo Hugh Jackman, sim. Oh, aliás, pela coisa toda dos Miseráveis e não sei quantos mais, pá, pelo amor de Deus. E o Jackman para melhor ator, desde quando? Então, antes pelo Prestige. O David Russell, como é que o David Russell, você, eu sei, porque havia o Moonrise Kingdom também, havia a expectativa que ele seria nomeado, ou o Ben Affleck, e foi para o David Russell. O que é que vocês dizem? Isso aí. É que foi a mesma coisa que em 2010, acho que foi o The Fighter em vez do... Bah, em termos de realização, eu vou-te dizer que este é o trabalho que eu mais gostei do David O. Russell. Se bem que eu não seja assim grande fã dos filmes anteriores dele, do Three Kings, I Heart Huckabees, etc e tal, eu acho que neste filme aqui, eu acho que, em termos de realização, eu acho que é o trabalho mais refinado que ele já fez. Diga-se passagem. Bom, vamos ao Elefante na Sala. O filme do Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. 0030. A Hora Negra. Quem é que daqui viu? Eu desisti ao fim de 40 minutos. Eu vi todo, infelizmente. Não gostei. Não, Aranha? Não é para ti. Spider-Man não viu. Eu vi. Vi e gostei. Nós lemos. Nós lemos. Em? A tua crítica. Não, é em cinema.ist.uto.pt. Existentes em facebook.com/cinema para isto. Cinema para isto, @gmail.com. Slowpoke Tiago. Não estava cá. Estava a curtir a Electric Light Orchestra. Então, começas tu agora. Ok, posso começar eu. Este filme, a razão pela qual eu é profissional, é a coisa, está bem feito, mas quero dizer, eu acho que este filme, o grande problema deste filme é ter sido feito como um filme. Eu acho que este filme, para esta história, para resultar mesmo a série, teria de ser uma minissérie de televisão, pá. Porque as personagens, para poderem estar bem desenvolvidas, tinha de ser qualquer coisa tipo a Mildred Pierce ou a You Don't Know Jack, estás a ver, Zero Dark Thirty, pá, as personagens não têm tempo suficiente para se poderem mostrar como uma, para poderem chegar a ter uma presença. O James Gandolfini está lá apenas porque sim, o Mark Strong está lá apenas porque sim, os outros todos, Joel Edgerton está apenas para o fim, o desgraçado do tipo que aparece no início e depois nunca mais aparece no resto do filme, também é coisa, etc e tal. Basicamente este filme tem apenas uma personagem, uma pessoa no centro da ação, que é a Jessica Chastain, e está lá durante o tempo todo. E quer dizer, sim, a Jessica Chastain é boa atriz, possivelmente será, ou é uma putativa Meryl Streep do futuro, não sei, mas o que é fato é que ela vai bem, etc e tal, mas mesmo assim eu acho que, para podermos ter uma noção da história inteira, eu acho que isto aqui é um bocadinho cortado, e no entanto move-se a um passo lento que é mais digno de uma série de televisão do que propriamente de um filme, e quer dizer, achei-me ligeiramente desequilibrado, diz Duarte. Deixa-me só dizer que, do que eu percebi com base em 40 minutos, isto de facto já foi feito numa série de televisão e chamava-se 24. Não. Para mim é só o início que é assim. O resto do filme é totalmente diferente. É que, para mim, na minha opinião, o problema deste filme não é os atores, não é a edição, não é nada disso, porque eu acho que é excelente. Eu acho que o filme está muito bem produzido, tem excelentes atores. Mas para mim o problema é que, primeiro já sei a história, né? Perde um bocado o interesse. Mas para mim, spoilers no noticiário. Pois isso, infelizmente. Mas eu acho que, para mim, por exemplo, eu acho que o filme cresce em termos de ação, ou em termos de interesse, para mim. E eu acho que, em certas alturas, o filme tornou-se secante, na minha opinião. Não, eu acho que o filme perdeu rapidamente o interesse e demorou muito a ganhar esse interesse, que foi só no final. E depois é o final, quer dizer, já sei como é que acaba. É difícil, durante 3 horas, ou quase 3 horas, sim, estar ali o tempo todo ali, olhar para o ecrã. Uma pessoa já sabe como é que acaba o filme. Três árabes, três homens, três mulheres e uma data de crianças contra dois pelotões de marines. Não sei como é que isto acaba. É pá, mas essa cena está muito fixe. Pá. Essa cena tem emoção ao limite. É pá, eu percebo a cena que tu estás a dizer dos personagens não se desenvolverem. Mas lembras-te quando o Figueirinha disse que o Drive era um filme alface? Que todas as folhas contavam. Eu vou-te dizer. Eu só acho essa expressão espetacular, porque é uma expressão de tal maneira abstrusa que ninguém se pensa... Ninguém se lembraria disso, e não é só isso. É uma crítica que não existe em termo nenhum. Não. Portanto, agora que eu acabei de dar cabo do teu argumento, continua. Não, a crítica existe porque, da forma que o Pedro explicou, faz sentido. No conceito em que tu tens um filme em que tudo o que lá está faz... A história avançar é necessário para a história. Isso é a ideia de qualquer filme. A ideia mas as coisas não acontecem. Todas as cenas têm de ter algum propósito à história, senão mais valia cortá-las, não? Então, mas uma camada de filmes tem cenas de encher chouriço e não precisas provar nenhum. Por isso é que o Pedro disse antes no Drive, porque parecia que tudo era necessário para aquilo. Porque o filme se focava muito na personagem principal. Mais silêncio entre as duas personagens principais. Epá, esse é um romance muito fraquinho, diga-se de passagem. O filme focava-se todo no Driver. E aqui, este filme é como se fosse... Duas horas de Ryan Gosling e a Carrie Mulligan a olharem um para o outro, não dá para fazer um romance que me faça chorar no fim. Nem acho que era suposto fazer isso. Mas voltando ao Zero Dark Thirty, continuando com a metáfora do Pedro e levando-a para outro nível, o Zero Dark Thirty é uma horta de alfaces. É uma cambada de folhas em que um épico de alfaces cinematográficas em que tudo serve a história, e a história é só a da Jessica Chastain. Por exemplo, a personagem do James Gandolfini, do Mark Strong, do Kyle Chandler, eu não preciso que vocês desenvolvam porque eles são middleman. O Mark Strong é o middleman para o James Gandolfini, que é o chefe da CIA. Não importa que ele seja desenvolvido, eu só preciso saber o que é que ele está a fazer. Então para que é que tu vais meter o Mark Strong, pá? É absolutamente desnecessário. Porque queres bons papéis, não queres licitar. Não, mas é totalmente... Sem ofender a CIA. Não, mas ouve lá, é uma distração total. O cinema todo riu-se quando o James Gandolfini entrou. Ah, não sei, mas já está ali o Tony Soprano. Está bem, mas se calhar viste o filme com... crianças de 15 anos, sei lá. Pá, sim, realmente, eu fui ao visionamento de empresa. Eu fui ver o filme. Olha, o visionamento de empresa mesmo é bastante infantil. Sim. Pá, acho que todo o filme funciona muito Padum-tch. Bem. Acho que todo o filme segue aquela linha muito linear da Jessica Chastain, as personagens todas... Aquela linha muito linear. Muito linear. Às vezes os filmes estão a decorrer para um lado e depois para o outro, e este filme vai mesmo direto à... Esta linha é linear, esta literalmente. Linearíssima. Pá, depois da história toda da Jessica Chastain e o que ela passa, eu acho que é muito porreiro um filme estar a tratar da última vitória do Bin Laden, estar a tratar de o que é que ele realmente ganhou, porque meter um prédio a arder e mandar para lá aviões é uma coisa épica e é uma coisa física, e toda a gente vê um gajo a mandar-se lá de cima. Espera aí, calma, eu não tenho a noção de ter conseguido perceber a tua ideia. Sim, como terrorismo é épico, é um gajo conseguir fazer uma coisa daquelas que o mundo fica todo com medo. Mas o drama pessoal e o drama psicológico das pessoas... Desde quando é que o drama pessoal do Osama Bin Laden é tratado neste filme? O drama psicológico da Maya, a personagem de Jessica Chastain. Ah, bom. Todas as personagens que sofrem esse tipo de coisas e que se acabam por autodestruir quando dedicam a sua vida à caça de um tipo... Que nem vemos que a cara. Que consegue disso. Nem conseguimos ver a cara. É o Bin Laden, meu. Para que tu quer veres a cara? Tu sabes qual é a cara do Bin Laden? Querias ver um buraco no olho? O Hostel tem duas sequelas, pá. O Harry Rod faz filmes a dar com um pau disso. Pá, o Osama Bin Laden é como qualquer árabe. Só que tem um gato morto pendurado no queixo e um queijo da serra na cabeça, portanto. E não distingue as vozes das pessoas que o chamam. Portanto, se és de Osama. Osama. É a minha tia que me está a chamar. Olá! Pum! Pá, todo o filme para mim foi muito bom. Mais a casa sobre isto. E quer dizer... Pronto, Jessica Chastain com caneco. Com caneco, senhor Jessica Chastain. Pá, eu vou-te dizer, este filme, ok. É um filme que é totalmente ok, é profissional, não existe nada contra. Por exemplo, tem outro filme que é profissional e não tem nada contra, e depois já vamos falar no próximo programa, que é o Lincoln. Não tenho nada contra ele a nível de realização, não sei quantos mais. É um bocado quisesse ao Lincoln. Neste filme não é quisesse, não é nada coisa. É um filme normal que está bem feito, sim senhor, bem realizado. Está com um arco, está bem realizado, não sei quantos mais, mas quer dizer, pronto, fixe. E é isto. E não faço críticas à tortura, porque a tortura é perfeitamente... Não quero dizer normal, porque a tortura nunca devia ser normal. Mas não há ali nada para haver controvérsia por causa daquele filme. A única controvérsia é o facto de ser uma grande produção de Hollywood. E quer dizer, cada vez que existe tortura infligida por pessoas dos Estados Unidos, normalmente é feita por... A tortura é representada por pessoas que têm um bocadinho menos de... de engenho? De pedigree cinematográfico que não a Catherine Bigelow. Exato, exato. You lie to me, I hurt you. 3 vezes em 10 minutos. É pá, para mim. Bro, bro, you want this, bro? You want to eat, bro? Não, eu gosto muito é que de repente a meio do filme entra lá o Jeremy Irons árabe, pá. Jeremy Irons árabe? É mesmo, vão ver, está no trailer, existe lá uma pessoa que é o Jeremy Irons árabe. Para fãs de Friends, o Jason Clarke parece o Matthew Perry. Pelo menos tem a testa dele. Ok. Vamos dizer adeus às pessoas. Adeus, pessoas. Adeus, pessoas. Tchau. Adeus, pessoas. Adeus, pessoas. Até para a semana. Até para a semana. Signing off com... Merry Christmas, Mr. Lawrence. Foi um dos filmes de Nagi Soshima. Acho que calha bem para recordarmos. Adeus. Adeus. Mas espera! Nós já não temos tempo nenhum!